0 operadora 41 8401 0909. Vamos lá? Bíblia aberta. Cartilha de oração. Cristo me chama, Ele é pastor. Sabe meu nome, fala Senhor. Fala Senhor. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade. Ela é luz e verdade. Precisamos acreditar. É isso aí. Texto de hoje, nesse sábado, Lucas 8, 4 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Ajuntou-se uma grande multidão. Jesus então contou uma parábola. O semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras. Brotou mais, secou por falta de umidade. Outra parte caiu entre os espinhos. Os espinhos a sufocaram. Ainda outra parte caiu em terra boa, brotou, deu frutos até 100 por 1. Depois ele exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus então lhe disse: a parábola quer dizer o seguinte. Atenção, vai lá, sacristão, me ajuda, toca o sino para o povo entender. É o próprio Jesus que vai explicar a parábola. Ei, você já ouviu a parábola do semeador? Com certeza. E a explicação de Jesus? Atenção. A parábola quer dizer o seguinte, continuou Jesus. A semente é a palavra de Deus. Os que caem à beira do caminho são os que os escutam. Mas logo o diabo arranca a palavra do seu coração. Os que ficam sobre as pedras são os que ouvem a palavra de Deus, mas não têm raízes. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que escutam, mas vivendo em meio às preocupações, às riquezas e os prazeres da vida são sufocadas. A palavra que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo-a no coração, conservam a palavra e dão fruto de perseverança. Palavra do Senhor. Graças a Deus, que coisa linda, né? Você viu que interpretação maravilhosa de Jesus? Nós estamos no mês da Bíblia, povo de Deus. Bíblia Sagrada. É, Bíblia Sagrada. Bíblia na mão, palavra de Deus no coração. Pé na missão. Posso falar com você no pé de ouvido? Pega a Bíblia e deixa aberta na sua mesa. E nesse final de semana, hoje é sábado, você tem amanhã domingo, se comprometa de ler um pouquinho o texto. Quem está me acompanhando na Experiência de Deus ou me acompanha pelo Twitter, sabia que o padre tem Twitter? O meu Twitter, o endereço é www.padremanzotti.com.br. Então, você vai seguindo, eu estou orientando, estou mandando textos bíblicos. Padre, eu queria mais. Se você quer mais, você pode acessar, hoje é sábado, você vai lá, www.padrereginaldomanzotti.org.br. Embaixo dos testemunhos tem: inscreva-se agora em nosso boletim informativo. Toda quarta-feira eu disparo para todos os que querem, no seu e-mail, uma mensagem, um texto, para que você aprofunde a palavra de Deus. Senhor Deus, dai-nos gosto pela palavra. Senhor Deus, dai-nos amor pela palavra. Abençoai, Senhor, neste sábado, todas as famílias. Olha, muita paz, Senhor.